som. Publica só os marginais. Dia Internacional de la Hipocrisia Punk, México. O concerto do Dia Internacional do Punk, anunciado como o auge da moda no México, acabou por ser um dos eventos mais constrangedores e patéticos do ano. Foi um repertório de incongruências e absurdos dentro da cena punk. Este evento evidencia a natureza dual do que conhecemos como punk. Desde a sua origem, o movimento se dividiu em duas faces e acredito ser essencial identificá-las, porque não nos sentimos como palhaços ao abraçar uma ideia que de repente se revela uma mentira. Uma cena é repleta de seguidores cegos, interessados apenas em moda, destruição, drogas e caos adolescente. A outra se inclina para a rebeldia, o faça você mesmo e o anarquismo, não necessariamente como doutrina ideológica, mas pelo seu impulso rebelde. A cena no México e, obviamente, no mundo todo já era uma vergonha internacional, com punks do México e de todo o mundo continuando a apoiar um festival farsante como o Punktude, especialmente considerando os eventos recentes, que são apenas a ponta do iceberg. Refiro-me ao caso do abusador de garotas que faz parte da organização e cujo caso foi mantido em segredo. Talvez as memórias alucinadas dos punks e góticos o esqueçam, ou talvez as bandas nacionais e internacionais que comparecem anualmente o apaguem de suas lembranças, mas os fatos estão aí. Já tivemos o caso de El Toluco, um líder sindical de terceira categoria ligado ao PRI e agora ao PAN, especialmente a prefeita Lia Limón, um suposto punk ligado a políticos do PRI e agora também a direita reacionária do PAN. Será que devemos mesmo ignorar isso? Talvez ele não tenha a posição necessária para fazer parte da equipe da prefeita Álvaro Obregão, mas certamente se curva diante dela para manter seu pequeno cargo sindical. Se você não acredita em mim e para evitar espalhar boatos, dê uma olhada em sua conta no Twitter, onde ele republica figuras desonestas da política nacional ligadas à direita, supostamente para atacar o atual presidente da chamada esquerda. É realmente hilário ver como esses políticos insignificantes pulam da esquerda para a direita para manter seus cargos. E é igualmente hilário, mas também desprezível, ver que eles se autodenominam punks e até organizam shows punks e ninguém diz nada. Você se lembra que foi Toluco quem trouxe autonomia para cá? E que ele se apresentou ao lado de Lorenzo Morales de Los Mortos de Cristo como colaboradores? Ha ha ha ha ha. Existem outros casos de personagens como esse. O que estamos falando agora é El Dragón, líder da banda Migrana Social, figura pública do selo Punk Music, dos discos e cintas Denver. Este selo renomado é especializado em rock mexicano e lançou alguns álbuns de bandas punk, as mais comerciais, claro. Nessa nova fase, o selo tem esse indivíduo como parceiro, apresentando um programa online chamado Desde La Cloaca, do esgoto. Muitas bandas punks comerciais já participaram do programa para entrevistas e apresentações ao vivo, assim como outras que, por um motivo ou outro, concordaram em participar. Até mesmo a banda do esquecido Moi Punk, notório disseminador de mentiras e calúnias tanto contra os que lucram com o punk quanto contra os do lado oposto, ou seja, a cena de Y, participou do programa. Como eu disse no início, nesses últimos dias de janeiro, testemunhamos o evento punk mais patético de 2024 até agora, e isso é só o começo. O evento chamado Dia Internacional do Punk aconteceu, com um nome atraente e em termos de marketing até que faz sentido. Eu me pergunto, quem criou o Dia Internacional do Punk? A Unesco? A ONU? A Unicef? A Denver Records? A Cultural Unam? O Sindicato dos Músicos? O Mercado Cultural Chopo? O Dragão em seus sonhos de fama? Se você olhar para as décadas passadas, já havia outros que reivindicavam o Dia do Punk. Basta olhar para os antigos anúncios com a incomparável Síndrome del Punk em destaque. o mesmo cara podre do que é conhecido como punk mexicano. A banda Mau Maus, até então desconhecida da maioria dos punks no México, foi anunciada como atração principal e poucos dias antes do evento, todos magicamente estavam falando deles. Confesso que nunca tinha ouvido falar deles na vida. Depois ouvi-os e pensei, não é à toa que eu nunca tinha ouvido falar deles. São só mais uma banda de street punk britânica dos anos 80. Mas é engraçado como, de repente, todo mundo virou especialista na discografia deles. Também anunciando a banda Oi Se Arma, das Ilhas Canárias. Os punks da Cidade do México não tinham supostamente rejeitado a União Punk Skinhead? E nós assistimos com grande alegria a participação deles naquele show, onde não eram a única banda skinhead. Os californianos da Barra Califórnia, Barra Brava, um nome que alude a grupos de hooligans de futebol, que nojo, The Bollocks, da França, The Babes e uma daquelas bandas de street punk apolíticos também associadas a skinheads de direita, nacionalistas descolados, não fascistas, veja bem, eles fazem questão de esclarecer. Essa retórica punk em skinhead adaptada dos punks brasileiros, que aliás é bem fascista, essa retórica propaganda por certos punks na hora de pagar os ingressos para o show esqueceram. Como poderiam esquecer se não paravam de gritar fora skinhead, em português, obviamente, porque se acham punks brasileiros, hahaha. Onde está a coerência, eu me pergunto. Também se apresentaram a banda colombiana Sin Pudor, um grupo supostamente feminista e queer. Será que elas não perceberam que estavam tocando com bandas skinhead cujas letras falam sobre futebol, violência e brigas em bares? Porque para essas bandas os homens são como o diabo, mas isso simplesmente não combina com bandas skinheads. Não há conexão semântica. As letras deles são inerentemente sexistas, com essa cultura de violência e de ser o mais forte e o mais durão. Talvez eles não saibam, talvez não tenham realmente ouvido essas bandas, ou talvez não saibam que os skinheads têm esse tipo de letra. Mas se você pesquisar sobre a Sin Pudor, vai entender porque elas estão nesse show. Elas basicamente tocam em qualquer lugar, até em eventos organizados pelo governo, como o Festival Alta Voz, organizado pela Prefeitura de Medellín. Em outras palavras, elas não têm vergonha de dizer uma coisa e fazer outra. Mas, no cenário local, temos a Migrana Social, que, como todos os punks sabem, tem ligações com discos e cintas Devil. Precisamos lembrar a toda a cena punk que Moi Punk foi banido, não só por espalhar mentiras maliciosas, calúnias e fantasias movidas a cannabis, mas também por tocar na discos e cintas Denver e contradizer sua própria retórica anticomercial. E ele mais do que mereceu seu fim, porque alguém assim é prejudicial ao punk. Mas eu me pergunto, por que a discos e cintas Denver e o Dragon e a Halé associada a eles continuam esperando sem serem questionados? Por que punks continuam apoiando essas pessoas, especialmente aqueles punks que se consideram radicais demais? Esclarecimento. Essa desculpa esfarrapada de conversa fiada. Não fique amargurado, não se aplica aqui, ok? Não há dúvida de que essa cena é um antro de hipocrisia. Bem, também houve a banda de Tijuana Solución Mortal, considerada por muitos a primeira banda punk do México, que, como todos sabemos, toca em qualquer lugar e ninguém se importa em questionar. Por quê? Porque é Solución Mortal, e no México ninguém questiona o nome de bandas que gozam de um certo nível de reconhecimento. Elas estão acima do bem e do mal, são santificadas simplesmente por serem uma banda. Seus integrantes são praticamente santos na religião punk, incontáveis, intocáveis, sagrados, mesmo que suas vidas cotidianas sejam uma completa merda. Ter navegado por esse mar de coincidências da vida e ter potenciado a uma banda já lhes garante essa aura super punk. Temos nossos antigos anarcopunks, falas do sistema, que poderiam muito bem se chamar acertos do sistema, ou sucessos do sistema. Agora, uma banda que já foi referência internacional para o anarcopunk no México. Agora eles cobram para tocar, sim, pelo motivo que mencionei antes, porque são falas do sistema. E agora tem o direito de cobrar, segundo a lógica da indústria musical deles. Não importa se tocam com acidez. Outra banda ruim que é extremamente famosa no mundo todo. A vida é uma droga e guarda mil mistérios. E este é um deles. Porque uma banda medíocre como Acidez, cujas letras são clichês de clichês, e tão famosa no mundo todo. Nunca saberemos. Ou se tocam nas festas do santo padroeiro de alguma paróquia em alguma cidade. O rótulo anarcopunk é grande demais para eles. Na verdade, eu os chamaria mais de zapatistas punks, porque também é mais do que claro que a anarquia da qual tanto se gabam entra em conflito irremediavelmente com seu critério, seu ativismo zapatista. Mas nós anarcopunks somos contra toda autoridade, absolutamente toda, desde os militares em Chiapas até a indústria musical. O que podemos dizer sobre Rebel G? Uma banda pioneira do punk da Cidade do México. Praticamente todo punk conhece ou cresceu ouvindo essa banda. Ou Síndrome Del Punk e outras bandas do mesmo estilo. Mas meus amigos, vocês sabem, nós também sabemos, eles nunca foram bandas punk. Os hipsters usam essas bandas para lotar suas casas de show e atrair muita gente. Mas não, eles nunca foram punk. Eles tocam em shows de rock urbano há anos e nunca participaram da cena punk. Mesmo assim, as pessoas, por nostalgia, continuam a apoiá-los e a permitir que lucrem com o nome punk. Vale ressaltar que os anarcopunks do Falas do Sistema agora são camaradas dessas bandas, já que também curtem participar de shows de rock urbano. Que triste. Eu achava que a turnê latino-americana do Discharge, onde eles tocaram em shows organizados pelo governo, como o festival Rock ao Parque, organizado pelo governo colombiano, eles tocaram State Violence, State Control, era o ápice da incongruência punk no México. Mas não, a natureza patética da cena punk ficou totalmente exposta nessa capitulação à indústria musical, que foi o Dia Internacional do Punk, foi a assimilação de todo o corpo dessa indústria, fãs que aceitam seus status de fãs, como católicos que professam sua fé e vão à missa. Quando alguém os questiona, quem sabe que a igreja, que se sabem que a igreja é corrupta e pedófila, esses fiéis dizem que com a mão no coração, Deus não é a igreja, e ainda assim entram na igreja para ouvir a palavra do Senhor. Da mesma forma, esses fãs não se importam com quem está atrás do seu show. Mas quais interesses estão sendo explorados pela cultura punk? Não, o que eles querem saber é entrar no templo da hipocrisia e ouvir a ladainha de todas essas bandas. Rebelião, autonomia, liberdade e todos os slogans que eles começam e conseguem repetir. Um detalhe que vale a pena mencionar, e não menos importante, é que o cartaz exibia as bandeiras das bandas participantes, numa espécie de irmandade. Isso não tem nada a ver com o internacionalismo anarcopunk, já que utiliza o símbolo que representa os Estados-nação, as bandeiras. Como vimos, este show contou com punks de rua intimamente ligados aos skinheads, grande parte dos quais, como já vimos, são nacionalistas, ainda que um nacionalismo velado. E para completar, os organizadores esclareceram bandeiras pretas seriam permitidas, como que dizendo, sim, existe um nacionalismo intrínseco, mas para manter a sutileza, bandeiras anarquistas pretas poderiam ser exibidas. A assimilação da indústria musical, sim, eles aceitam servilmente seu status de fã, permitindo serem revistados pela segurança contratada para o evento, porque aceitam a presença de seguranças em eventos. Por que aceitam estupidamente esse controle que os promotores da música exercem sobre seus fãs? A polícia, que juntamente com a segurança privada controla o acesso a um show, não é suficiente para eles? E muitos dirão, eles não são seguranças privadas, são punks contratados e o pagamento deles foi estar no show de graça. De graça? Bem, esses punks contratados com segurança privados nem sequer recebem salário e aceitam ser explorados? E se recebem salário, ainda estão aceitando dinheiro de um empregador, neste caso, os promotores punks. Assim, a relação capitalista se reinventa, se adapta. eles aceitam seu status patético de fãs ao permitirem um palco que transforma bandas punk em verdadeiras estrelas do rock, algumas discursando na frente enquanto outras ouvem lá embaixo. Aceitam seu status objeto de fãs ao permitirem que uma cerca de metal os separe do palco por vários metros, forçando-os a serem meros espectadores, algo impensável em shows punk, mas que aparentemente se tornou normal por aqueles que são mais profissionais. Precisam se lembrar de que nós punks somos iguais, estejamos tocando ou apenas ouvindo as bandas. Em shows de rua, punks são iguais. Essas cercas são um símbolo de submissão dos punks aos padrões da indústria musical, aceitando seu status bajulador de fãs ao esperarem as bandas passarem para tirar uma foto de lembrança e conseguir um autógrafo. Por quê? Amigos, o punk nasceu principalmente como uma ruptura com os padrões da indústria do rock, porque o rock não deveria ser apenas para virtuosos, mas para qualquer um que tenha coisas importantes a dizer. O Crash, o antigo, claro, nos mostrou que o Faça Você Mesmo era uma opção viável para combater a indústria, mas vocês, como que frequentam esses shows, estão alimentando a fora e destruindo a cultura punk, ou transformando o punk em apenas mais um produto no mercado de subculturas. Salve, punks! Estamos aí com mais um Publicações Marginal. Dessa vez aí eu vou comentar aí, né, um pouquinho aí do que eu... Já foi até bem massa aí, né, a crítica aí do... Mas assim, fazer umas comparaçõezinhas com aqui, né, e fazer um... acrescentar alguma coisa ou outra, né, entrar em detalhes de algumas coisinhas aí também, pra quem não tá por dentro, né, e tal, né, sobre esse festival aí, que é falado no texto aí que eu li aí no início, né, que é o Dia Internacional de la Hipocrisia Punk. Eu achei bem massa, é um texto escrito por pelo Caio, é um manorco punk do México, né, que faz junto com outro punk, que eu não lembro o nome agora, e a Pulso La Porca, é um podcast, um programa, né, tanto faz esse nome, né, que assim, é a mesma coisa, né, mas tem gente que gosta mais de chamar de programa, eu prefiro chamar de programa, ou podcast, mas dá no mesmo. Eu andei pesquisando aí um tempo atrás e vi que na verdade significa a mesma coisa, né? Que esse bagulho de pod aí é que vem do bagulho lá do pod aí da Apple, essa porra aí, que inventou lá, aí era um bagulho que era transmitir o bagulho e tal, daí ficou podcast, mas é tipo o cast, né? Não lembro agora a tradução, né? Mas eles só modificaram, né, o nome do bagulho em inglês, né? E tal, alguma coisa assim. Mas também se foda-se, importante, o nome também não importa. Importa é fazer o bagulho e pronto, acabou. É, cada um chame do nome que quiser, podrecast, punkcast, podpunk, pode chamar da porra toda. O ideal é desvincular, né, com essas marquinhas, essas mega multinacionais aí também, é meio, né, é interessante isso, né, mas tudo bem, isso é um assunto para um outro momento, de repente uma hora eu posso vir a falar também um pouco aí, pegar onde eu vi aí uma matéria que eu vi um tempo atrás sobre como foi criado esse bagulho, mas tudo bem. Aí o texto é uma crítica, né, esse festival aí Punktude, né, ou lá o Dia Internacional do Punk, né, que foi criado lá no México, lá não sei se existe em outros lugares, pelo menos aqui eu nunca ouvi falar, que aqui que eu vejo que as galera comemora esse negócio de 20, 30, 40, 50, 200 anos do punk também, que eu acho meio bobeira também, esse bagulho tem mesmo que não tem uma data inicial, então não tem como, né, existir uma data precisa, um tempo preciso, né? O punk começou, pode ter começado para muita gente em épocas diferentes, e para quem ainda tá no punk, começou na época que você entrou no bagulho, né, cara? E aí isso aí varia, isso não importa, isso aí é numerologias aí que a sociedade cria para criar mais essas modinhas e tal, eu vou acrescentar mais algumas coisinhas aí, mas aí o outro, e eu escolhi também um material que eu já estava querendo há um tempo ler ele aqui, né, que é um material, assim, é um álbum, né, da banda Ekbala. Eu não tenho certeza de onde é essa banda. Eu não sei, a primeira informação na época que eu peguei esse material, a primeira vez, lá quase na época, esse material é de 2013. Eu devo ter pego ele por 2014, 2015, por aí. E aí, eu não sei, as primeiras informações que eu tive foi que essa banda era do Uruguai. Eu achei massa, né, por ser um bagulho sobre as etnias indígenas da América Latina e tal, né. E das Américas, na verdade, né, de todas as Américas, né. E aí eu achei massa, né, tudo a ver, os caras do Uruguai, mas agora, mais recente, pesquisando, que eu queria falar aqui, né, eu não consegui achar essa informação, nem no álbum fala, nem nada, onde eles são. E aí eu achei uma entrevista falando que eles são da Espanha, né, aí eu fiquei pensando se são punks do Uruguai que foram morar na Espanha, aí já estão lá há muito tempo, né, aí a banda fica como é, tipo assim, tem várias bandas punks latinas nos Estados Unidos, que são bandas dos Estados Unidos, porque os punks moram lá, né. Tipo, não é que são dos Estados Unidos, né? Mas tem essa coisa de identificar a região, né? É um bagulho meio idiota às vezes também, né? Ficar colocando nome de região, país, qualquer coisa, cidade, né? Punk disso, punk de tal lugar, punk de tal lugar, né? Mas as coisas, algumas vezes é interessante pra saber de onde vem, né? Não do país em si, né? Da região ou da localidade e tal, né? Mas aí eu tô nessa dúvida, eu não tive certeza lá sobre... Então, o que é? São duas pessoas, são dois punks, né, que fizeram esse projeto aí. E aí eu catei aqui um zine, que é tem uma entrevista com eles. Eu vou ler um trechinho aqui daqui a pouco. Mas antes eu vou falar aí do lance do festival. E eu vou ler as letras dos sons, que são bem massa, porque junto com o disco vem um encarte, né? Vem um PDF, né? Não sei como que no físico, se vem um zine, como é que é, né? Mas isso aqui no digital vem um PDF. E esse PDF tem um texto introdutório ali, que é um cara de uma das distros que lança, é o da Nozek Record, né? Que é o pessoal da Patiano que faz. Eu não sei se é o próprio cara que faz o programa, que tem um programa também, um programa no site deles, Nozek Record, que também é muito massa também. Lá é mais sobre bandas latinas, assim, que é esse programa. É muito massa, eu recomendo. Só que não tá tendo mais novos programas. Não tá. A última postagem que eu vi no site era de 2020. Mas eu recomendo pra ouvir lá, dá pra conhecer bastante coisa. Tem bastante coisa sobre anarcopunk, né? Porque a Patiano é uma banda anarcopunk, né? E a galera foca bastante nisso, né? Mas tem sobre várias bandas, vários lugares, né? Mas principalmente da América Latina. E aí no kart aí do Ekbalan tem essa introdução, né? Que eu falei aí. Tem mais umas. Aí tem as letras, com cada letra tem um textinho sobre o povo indígena que é a letra referência, né? E no final tem um texto maior, que é um texto bem massa, mas está em espanhol. Eu não consegui traduzir esse texto porque ele é grande. E aí não tá em formato de texto para editar, né? Para copiar, né? Pelo menos, né? E aí, pô, ia ter que reescrever tudo e traduzir tudo, né? Aí algumas coisas dá para ir traduzindo assim na hora da leitura. Mas tem umas palavras complicadas, né? Não é uma linguagem muito simples, né? E aí fora as palavras indígenas, né? De vários lugares, né? E tal, né? Mas isso aí seria o de menos, né? E aí eu preferi ler só as letras também, porque talvez ficasse muito grande, só as letras e os textinhos, né, sobre cada etnia lá, que é direcionada a cada letra. São 11 sons e cada letra é sobre uma etnia, né, um povo ali e tal, né. E aí tem lá um textinho sobre, né, e aí são 11 sons, como falei. E eu vou ler um trechinho só para de apresentação da banda, como surgiu, né? Que tá na entrevista, porque lá na entrevista tá bem um espanhol bem fácil de traduzir assim, lendo, né? Sem precisar copiar e traduzir lá no tradutor e tal, né? Mas aqui o resto aqui que eu vou ler aí, eu tive que traduzir lá no tradutor, porque é um pouquinho mais complicado, né? Tinha algumas palavras que, né? Não sei, não conheço e tal, né? E aí perdi o sentido da coisa assim. Mas aí no caso da entrevista aí dá pra ler de boa. E aí eu botei os links todos aí na divulgação do programa pra quem se interessar pelos materiais, né? O álbum do Ekbalan na Publicações Marginais, né? Pra quem quiser baixar. Aí botei o blog da banda também, que tem as letras lá, os textinhos que eu vou ler e tudo lá também. E tem lá também tem as distros que distribuem o material, né? Que são várias distros. Deprecio, DY do Chile, Terceiro Mundo do Chile, Actitude Coerente, Costa Rica, Nozek Record, Venezuela, Existência Morta, Venezuela, Crescer Records, Uruguai, Catalina Records, Uruguai, Entes Anômicos, Alemanha, Carla, Venezuela, Fire Estios e Uri Geller, Galiza. São os nomes das distros, mas lá, quem entrar no link lá do blog, vai dar pra ver tudo lá, e tem os links das distros também. Quem quiser, estiver interessado em conseguir o material físico, eu não sei se hoje em dia ainda como é que tá pelo tempo, né, de 2013, né, muitas coisas já não devem ter mais cópia física, né, porque foi lançado em LP, K7 e LP mais CD. Aí que vem um LP e um CD junto, não sei como que é, né. E aí é um material bem interessante, né. A capa é bem massa, né, é um bagulho assim indígena, né, com aquelas referências assim, indígenas, mas é tipo uma, eu não sei se é uma onça ali, né, um felino ali, né, preto ali, né, com uma caveira em cima, várias penas e tal, né? E no, na cabeça e no pescoço, ele tá com a boca aberta ali, rugindo, é bem da hora, né? E o nome do álbum é Que Las Vozes Sejam Vento, Sejam Água, Sejam Pedras. É aí escrito em cima, é que bala. E a capa de fundo branco, assim, né? E aí lá no, nesse, no blog deles também tem a descarga, que é o mesmo que tá no Publicações Marginais. O link que tá no Publicações Marginais eu peguei desse blog, né? Ali no blog, aí no blog dá pra ler outras coisas, dá pra entrar nos discos, né, como eu falei. E aí, a entrevista, que eu também botei aí, né, o zine pra quem quiser baixar e ler, o restante do zine eu achei meio desinteressante, eu curti mais só a entrevista também. O zine é 20 páginas, mas a entrevista, eu acho que é, não sei quantas páginas, né, e na entrevista tem umas imagens, as mesmas imagens que estão no encarte do... No PDF do coisa, né? Que eram umas imagens de indígenas, umas 3, 4 imagens só ali de pessoas indígenas ali na floresta, assim, né? E tal. E aí eu vou falar aqui um pouco aí sobre o lance aí do Punktude, né? E do Dia Internacional do Punk aí, né? E tal. Vou finalizar essa parte, né? Tô um pouquinho enrolado aqui, que eu confundindo as informações, misturando tudo, né? E acho que eu tô tentando evitar de fazer um programa ficar muito grande, né? Porque normalmente aí eu tô me empolgando e tá ficando bem grande, né? E aí, tipo... Não sei, né? Quem as galera que tá ouvindo, se consegue ouvir tudo de uma vez só, né? Porque às vezes é meio cansativo, né? Ficar várias horas ouvindo um bagulho ali, né? E tal... E eu gosto, tá ligado? E às vezes eu ouço vários podcasts em sequência, assim, vários programas, às vezes do mesmo, assim, do mesmo pessoal, ou vários diferentes, né? Porque assim, eu vou trampando e boto pra rolar e fico. E assim, pra quem ouve no celular, tipo, bota o fone no ouvido e vai fazendo as coisas com o fone no ouvido lá e tal, tiver na rua e tal, né? Mas às vezes pode soar cansativo. E aí, pra quem quiser, depois eu divulgo, eu costumo disponibilizar o programa, né, no arquivo.org e divulgar lá no meu blog, né? No Publicações Marginais, né? No blog. E aí é só procurar aí ou entrar em contato, né? Quem não conseguir ouvir tudo ou achar interessante só ouvir uma parte, às vezes chega, já tá começado, é só entrar em contato aí que eu mando o link, né? Eu dou prioridade para as galera ouvindo na rádio, né? Mas assim, eu mesmo tenho dificuldade em ouvir bagulho ao vivo, né? Assim, né? Tipo, no ato, né? Tipo, eu gosto de pegar o link e ouvir depois com paciência, né? Porque às vezes você tá na correria ali e aí o bagulho tá rolando ali, você não tem como parar, né, e tal. Eu gosto de, por causa disso, eu gosto de pegar pra ouvir depois, porque eu posso parar. Aí, porque às vezes eu perco a atenção no bagulho e aí tá interessante, mas aí eu tô fazendo alguma coisa que me atrapalha, ou aparece alguma coisa, né, ou tenho que falar com alguém, ou sei lá o que e tal, né. E aí dá uma pausa, né, e ao vivo não dá, né, o bagulho rolando ali, né, não dá pra parar, né, você perde ali, né. Mas aí é isso. Então, sobre a questão aí do Dia Internacional da Hipocrisia Punk, eu escolhi esse texto aí, na verdade foi esses dias, né? Eu sempre tô ouvindo esse Iapulso e La Porca. É massa, né? O programa, né? Tem vários episódios, tem no YouTube, tem no arquivo.org, não sei em que mais lugar tem, não sei se tem no iVox aí, que é o que eu tenho ouvido bastante, vários podcasts, né? É um agregador aí, eu não sei, de podcast, não sei como chama isso, né? Eu não sei se ele é pago, se ele é gratuito. Eu sei que eu ouço no meu PC, né? No meu PC eu tenho bloqueador de anúncios e tal. Ele tenta lá empurrar uns anúncios lá, mas não consegue. Às vezes consegue lá, mas tal. Mas eu vi os caras do programa falando que rola, né? Uns anúncios aí, o pessoal fica achando que o anúncio é quem bota, é quem faz o podcast. Não, é o anúncio é do desse bagulho aí, dessa plataforma aí de podcast aí, né? E aí é igual o YouTube, né? Não é o pessoa que tá fazendo o programa lá que bota os anúncios. Se fosse assim, né? Pô, um monte de gente aí tava ganhando dinheiro com isso, né? Claro que o pessoal ganha dinheiro lá monetizando no YouTube, mas é diferente do que se você recebesse o dinheiro direto do patrocinador, né? E aí, né, no caso aí rola, né, mas aí eu uso no navegador do computador e boto o bloqueador de anúncio e bloqueador de rastreador, aí não aparece nada, eu vou de boa. Eu vejo várias coisas no YouTube assim de boa, só que às vezes alguns sites bloqueiam, não deixa você entrar no site por causa desses bagulho aí. Mas no, normalmente vai de boa pra mim aqui, na maioria das coisas aqui que eu faço aqui. E aí eu também evito esses bagulho mainstream aí e tal, né? E aí, então, vamos lá. Eu curti muito esse texto aí. Na verdade, as coisas que esse pessoal aí faz do Iapulso La Porca. Ah, só comentando aí se Iapulso La Porca. La Porca. Eu pesquisei pra ver o que era, né? Mas aí, na verdade, eu vi que tinha um textinho no próprio blog deles, né? Falando sobre o que significa, né? Iapulso La Porca. Iapulso La Porca é tipo uma expressão, né? Que é igual que a gente usa aqui, né? É um pouquinho diferente, é tipo... Já pôs a porca? A porca já pôs? Vai ver se a porca pôs? É que tipo o que a gente fala aqui, né? Vai ver se a porca pôs um ovo, né? É tipo isso, seria tipo isso. Só que eu não tenho um ovo no caso da expressão deles. E aí eu não sei por sentido exato, né? Mas seria isso, né? Vai ver se a porca pôs. E aí, a porca pôs? É tipo assim, é tipo uma ironia quando alguém tá te enchendo o saco, aí você vai lá, vai lá ver se a porca pôs um ovo, né? Vai lá ver se a porca pôs. É tipo isso, a expressão seria isso. É usado no mesmo sentido que a gente usa aqui, só que, né, como eu falei, não tem um ovo aí na palavra aí, né? E aí quando você bota no tradutor, o tradutor faz outra frase, tá ligado? Diferente, fala até de carne, que nem tem escrito no bagulho, carne de porco, um negócio assim. Mas tá, é bem doido essa porra. Mas aí vamos lá. Aí lá no texto lá, vai falar desse festival Punktude aí que eu já tinha visto que tocava várias bandas fuleiras, várias bandas famosinhas aí, né? Do rock fudido aí, né? Que acha que é punk, né? GBH, eu acho que eu já vi, um monte de coisa. Mas aí nesse caso aqui é específico, aí fala lá no texto, né? Que isso aí é só a ponta do iceberg, porque já rolou outras merdas antes. Esse festival em específico aí, né? Que vai tocar essas bandas aí que ele cita no texto, né? Eu não vou falar de novo o nome das bandas pra não dar muito ibope pra essa gente, né? Já tá falado lá, mas tipo assim, só o que me surpreendeu um pouco aí, apesar de já ter ouvido falar algumas coisas, mas não lembrava, que era o Falas Deu Sistema, né? Que eu já tinha ouvido falar, que eles tinham umas fuleiragens aí, né? Algum tempo, mas quando essas bandas ficam velhas, isso normalmente, né? É comum, só que eu nem sabia que eles estavam nativos ainda, eu pensava que era coisa velha, né? E aí, porra, foi, né? Fiquei um pouquinho decepcionado, mais decepcionado do que eu já imaginava, né? Assim, né? E aí eu vi várias coisas em comum, né? Com coisas que rolam aqui no punk, só não tem nenhum festival acontecendo aqui no Brasil. Aconteceu alguns, históricos aí, né? Mas não é uma coisa que acontece igual tem lá, né? Todo ano e tal. E não tem. Felizmente não tem nada do tipo aqui, né? Não sei, em São Paulo tem uns bagulho mais constante, né? Mas nada assim grande, né? Eu acho, né? Mas rola uns shows, né? Com várias bandas fuleiras em São Paulo, bem comum, né? Bandinhas de fora, com várias bandas conhecidinhas de São Paulo e outras, né? E tal, né? Inclusive aí com o Sproit, né? Recentemente. E aí outra coisa que eu ia comentar aí também sobre a Discharge, né? Que, boa, a Discharge já vem, né? Fuleira. Discharge já fuleirou lá desde a década de 80, né? Só que o povo, né? Adora, né? Cultuar um ídolo, né? Continua remoendo esse bagulho. E aí os caras voltam, já voltaram de várias vezes e tal. E agora nessa última volta deles aí, né? Eles estão que estão, né? Tocando tudo quanto é porcaria por aí, por dinheiro, né, cara? E ninguém tá vendo, ninguém não. Muita gente tá vendo, né? Mas a grande maioria não. A grande maioria acha que os caras é foda. O som. Eu não ouço de Charge faz décadas. De vez em quando eu ouço, é quando toca aí em algum programa, aí, em alguma coisa aí, numa coisa que eu ouço aí, né? Na própria periferia resiste. E tal, mas assim, por minha conta, eu botar pra ouvir, eu não tenho vontade nenhuma, muitos anos. Não só eles, como várias outras bandas, essas bandas inglesas, principalmente as conhecidonas, né? Que tudo tá farinha no mesmo saco, de Charge, Causo K, Varuker, GBH, Exploited, esses bandas, tudo já trocaram integrantes, tudo já tocaram junto, tudo do mesmo rolê, né, cara? Tem outras, né, além, né, ligado? E eu não me desce mais nenhuma dessas bandas. Tudo ligado com Oi, com vários bandinhas assim, né? O Exploited mesmo, né? Os caras tudo amigos, os caras tudo são amigos. E tem outros caras aí que são, né, aliados deles, né? E aí, sobre essa coisa aí do Discharge, tocar lá para o governo, né? E no festival é organizado pelo governo, é financiado pelo governo, né? E aqui no Brasil já rolou umas coisas assim, né? Nunca foi muito questionado, tipo, 20 anos do movimento punk, né? Que rolou em 97 em São Paulo, foi patrocinado, financiado pela Prefeitura de São Paulo. Eu nunca vi ninguém criticar isso, né? E tal. Tipo assim, foi uma puta estrutura e tal, um bagulho público, não foi pago, né? Interessante por causa disso, foi na rua, foi numa praça e tal. Na época eu me amarrava, quando eu peguei esse material, eu tinha um VHS, né? Eu achava muito foda, apesar de ter várias bandas lá que eu não gosto, umas fuleiragens, né? Que eu não gosto, mas eu achava assim o contexto todo, aqueles vários dias ali de festival, muito da hora ali, mas... Aquelas treta toda lá de gangue lá de São Paulo, treta com careca também. E tal, e eu conhecia várias pessoas que foram no festival, né? E falaram que foi muito massa, a interação de punks e tal. Eu acho que, assim, é aproveitável. Sendo de graça, assim, né? Eu acho que seria aproveitável tombar os punks e tal, né? Redondeza, foda-se o show, foda-se a roqueiragem, né? E tal, mas tombar punks ali, fazer uns encontros menores ali dentro, né? Trocar material, vem gente de tudo quanto é canto do Brasil e tal. Agora, com esse lá do México, lá já é um bagulho total privado, né, cara? É bizarro, deve ser altos ingressos caros, igual o festival de rock mesmo, né? Pelo que eu entendi aí, aí é muito fuleiro, tá ligado? Muito fuleiro mesmo. Assim, eu não tocaria num bagulho, como eu falei, eu não tocaria num bagulho organizado por prefeitura, governo, nada, de estado, de político, de partido, de nada disso. Mas assim, se der pra colar de graça, eu colaria, foda-se, não quero assistir show de rock não, tô cagando. Às vezes nem gigs que eu ia aqui, que de umas galera que eu não sou muito afim, eu nunca liguei pra assistir banda, eu ia pra trombar punks, tá ligado? Eu ia na porta, ficar lá, coisa, às vezes quando é coisa, eu não faço nem a questão de andar. Essas bandas de fora mesmo, às vezes, em alguns casos eu já fui, né? Algumas recentemente eu tive umas experiências até um pouquinho ruim, né? Fui num, acho que o último que eu fui foi no Simbiose. E pô, só a galera do metal que tinha, não tinha nem punk no bagulho e tal. E aí depois, quando a banda já tava tocando, deixaram eu entrar de graça. Mas aí eu nem olhei pro palco nem nada, só falei com as pessoas que eu conhecia e tal. E fiquei de rolê lá fora mesmo, pela rua, né? Que é um lugar lá onde rolou, é um lugar que dá pra circular. Tem vários bares, várias pessoas circulando por lá e tal. E aí foi, normalmente é isso que eu faço. Mas hoje em dia dificilmente eu perco meu tempo muito com isso mesmo. Só que eu não tô muito tempo sem sair, né? Aí só tem isso mesmo, né? Aí às vezes eu vou, né? Mas eu prefiro às vezes ficar aí pra rua, trombar qualquer porra, do que ir numa fuleiragem dessa. Mas então, aí eu ia também falar sobre que aí tava, que é a questão do discharge. Não quero ficar dando muito ibope, né? Mas porra, aqui é umas coisas que a gente fica sabendo que é absurdo, né? E o discharge não foi só lá na Colômbia que eles tocaram com o bagulho do Estado. Eles tocaram, acho que no Chile ou na Argentina, junto com Exploited, num festival também organizado, patrocinado, não, apoiado pelas embaixadas dos Estados Unidos, da Inglaterra e do país lá onde eles tocaram. O festival era apoiado pela embaixada dos Estados Unidos, cara, pra você ver o nível que o bagulho é aí, da Inglaterra, tá ligado? Da Inglaterra nem me foi tão surpreendente, porque na Inglaterra o bagulho é tão escroto que lá já é punk, é tipo bagulho tombado, não sei o que lá, tem orquestra de Londres que toca música punk, tem um bagulho muito bizarro na Inglaterra, tá ligado? O punk lá é meio bem modinha mesmo, bem coisa. Claro que, né, existem as pessoas punks que estão fora dessa melecada toda, né, dessa bosta toda, né? Mas todo lugar onde o bagulho é de massa, cultura de massa, como eu falei no programa anterior, é uma bosta, tá ligado? O bagulho quantitativo, né, cara, e tal. E é alienante, né, cara? E o Estado sabe, o capitalismo sabe se aproveitar muito bem disso, né? Aí é o que esses grandes empresários aí, ou esses pequenos empresários, né, no caso aí do punk, né? Desse tipo, desse dito punk aí, né? Só que ficou, só pra ver, só que ficou umas coisinhas aí que eu não sabia sobre algumas bandas aí, né? Como eu falei, tu fala do sistema. Alguma outra que eu não me lembro agora, mas foi bom pra saber das várias bandas aí, street lixo dito punk, né? Os street oi, né? Que diz que é punk, né? E aí, só mostrou aí o que é o, esse bagulho que um monte de gente defende, né? Que o cara vai falando lá das letras, dos skins, né? De só falar de futebol, cerveja, violência, brigas em bares, é, sexismo e tal, né? Que é o que é mais comum nele, que eu não entendo, que esses galera que quer defender isso aí, dizer que isso tem alguma coisa a ver com punk, né, cara, e tal. Claro que algumas bandas punk também tem essas mentalidades aí de falar dessas coisas aí, né, cara, bagulho de futebol e tal, e tal, mas eu acho que isso advém dessa mistura aí, dessa conexão aí que surgiu em algum momento aí da história do punk com essa merda aí, né, cara. E isso aí atravessou o punk com um monte de outras fuleiragens, né? Não que não existisse fuleiragem, mas multiplicou, né? As fuleiragens, ganguismo e tal. Tudo isso aí que não tinha a ver com punk, né, cara? O punk é um movimento contracultural, não é a gangue. Igual os shitheads aí, né, cara? E aí, também, isso aí me lembrou que um outro cara também da Argentina... Também falando nesses podcasts aí que eu ouço aí, falando lá dos Ois e Skins, que ele fala que 90%, a grande maioria, não vou botar porcentagem, né, ele fala que a grande maioria, ou se não todos, ele fala, são patriotas, nacionalistas, tá ligado, de lá, tá ligado? E aí ele fala assim, eu não sei como é em outros lugares, mas aqui o bagulho é assim, esses skinheads. É, qualquer que seja o nome, a nomenclatura, Oi e tal, é tudo bagulho relacionado ao culto à pátria. E aí um exemplo aí, né, cara, é nesse festival aí, o cara fala aí, né, cara, tem um cartazinho aqui no site aqui, o cartazinho do show, cara, é tipo, muito, muito ridículozinho. Dia Internacional del Punk, se permitirá, é o acesso com bandeiras negras. Olha lá, se permitirá, como assim, tem que permitir alguma coisa? Fogo às bandeiras. Aí embaixo tem as bandeiras dos países, das bandas que tocaram no festival, tocaram no festival. A contradição, que é o que o cara tá falando lá, né? Bandeiras de país. O que que essa merda tá fazendo aí? Esse lixo ali. Só que aí os caras botaram no site e cortaram, botaram um xizinho cortando as bandeiras, né? E tal, e aí tem um monte de gente ali de preto ali no cartaz ali com as bandeiras com a anabola lá levantada. É tipo, além de ser um festival dito punk, né? Paga de anarco punk também, né? Com essas bandinhas famosinhas aí, né? E aí também tem uma imagem ali zoando o bagulho do Discharge, né? Tem um punkzinho enfiando, tá escrito assim, He nothing, see nothing, say nothing. Aí o cara tá enfiando os dedos nos olhos, na boca e no ouvido, assim, o punk, assim, né? E eu achei bem da hora. E tem umas fotinhas ali também do alguns integrantes lá das bandas lá, não sei o que lá, Oi lá. Oi de não sei o que, que tinha o nome de uma banda lá no cartaz lá. Eu nem quero lembrar disso muito, não. Tem umas fotos também dos pessoal falando bosta na internet, né, os ditos punks lá, né, aí tem lá uns prints, né, e aí tem o cartazinho do show também, que tem o nome lá das bandas também, essa banda, a banda principal lá, que eu também nunca tinha ouvido falar, o cara falou aí, ele ainda teve a coragem de procurar pra ouvir, pra ver qual que é, né, eu nem quero, depois ainda, tipo assim, só de ver que tocou com banda Oi, né, ali no cartazinho ali, né. E aí, e eu nem sabia, nem ia procurar para saber se, o que que é, né? E aí, tipo, no cartazinho ali tem uma máscara, né, de gás, né? Que dentro da máscara de gás, no olho da máscara de gás, tem uma bandeira da Inglaterra e uma bandeira do México, né? E aí com os nomes das bandas ali em volta. E o mais ridículo também que eu acho é botar os nomes das bandas principais em destaque, né? Nem deveria ter de punk, qualquer coisa punk não deveria ter nome de principal, tração principal, é todo mundo com nome igual, porque é todo mundo, nós somos todos iguais, pra ter todo mundo nome lá igual lá, né, cara, não tem um negócio de nome banda maior, nome de banda menor, porque é mais velho, porque é não sei o que, blá blá blá, tá. Que atração principal o que, parceiro, e tal, não tem isso não, isso aí é outra coisa de culto a ídolos, de criar ícones, né, como falei no programa anterior, né, eu falei pra caralho sobre essa porra no programa anterior, nem vou me repetir muito aqui não. Quem quiser saber do que eu falei, só ouvir o programa lá anterior lá. E aí, eu pensei em falar várias coisas sobre isso aqui, mas eu achei que o texto aí, o cara manda bem aí nas coisas aí, né? Até dá uma zoada aí com as galera lá que imita, que imita uma coisa também que é fuleiro aqui, né? Que bagulho de fora skin, né? Os caras fala fora skins lá como se fosse, fala em português, né? Pra, tipo, como se fosse referência ao Brasil, né? E porque eles acham que aqui os punks são tudo anti-skinhead, né? Assim, rola na teoria, né? Que é, né? Assim, punk mesmo que eu conheço, de todo o rolê que eu vivi, sim. Mas tem muita galera que com o tempo começou a colar com essas porra. E muita galera que era só de fachada, né? Mas, assim, na teoria, um monte de gente diz que é anti-roi, anti-skin, né, e tal, tal, tal. E aí faz meio que uma parte do texto, ele faz uma ironia com isso, né, que lá é a mesma coisa. Tava todo mundo pagava de anti-skin, aí rola um festivalzinho de banda famosa, que cola com essas merda toda, aí vai todo mundo lá que paga de anti-skin, né. E aí, né, ele faz umas alfinetas lá com os street punk também, né, e tal. Fala de uma banda lá que eu já sabia que era Fuleiragem, Sem Pudor, uma banda da Colômbia, né? Só de Minas, né? Mas, tipo, eu já tinha visto um tempo aí com umas coisas estranhas, já tinha quase certeza que era Fuleiragem. Depois que ele comentou aí, né? Aí eu só eliminei agora mesmo, realmente, da minha. Sei lá, acho que nem tinha esse material dessa banda aqui mais. Eu já tive, né? Mas nem tinha mais, né? Porque assim, quando eu vi a primeira vez, né? Eu conheci lá na época do MySpace, né? Acho que tinha até contato com ela. Lá no MySpace era umas minas com uma visualeira e tal. Pá, parecia ser interessante, né? Mas aí depois com o tempo, né? Fica famosinho, fica conhecidinho, né? Vira referência de punk feminista e tal. Aí fica reconhecidones, aí vira fuleiragem, né? Começa a tocar, né? Igual os antifascistas aí tocando com Exploited, né? Os antirracistas aqui no Brasil, né? Tocando com Exploited, né? Uma banda que anda com nazi, que tem fotos com nazi, que faz saudação nazista, que cospe em latinos, que odeia paquistaneses, né? E tal, né? Tudo isso aí tem registrado, né? As pessoas que fecham os olhos não querem saber porque o som é bom, né? Né? Diz eles que é bom, né? Eu acho que isso aí pra mim se torna um lixo, né? Saber dessas coisas e ver qualquer coisa, né? O som acaba num, sei lá, perdendo total sentido, né, cara? Porque a ideia do bagulho é a ideia e o som tá junto, tá total conectado. Então às vezes eu nem gosto muito do som, e aí quando eu vejo qual é o rolê da galera, ou a ideia, o bagulho começa a gostar do som, tá ligado? E aí é a mesma coisa, aí é o contrário, quando é o contrário, é a mesma coisa. Pô, o som, porra, eu gosto de cara, mas aí quando eu vou ver qual que é a ideia do pessoal, qual é o rolê dos caras, as pessoas ali, pf, nossa, o bagulho começa a ficar ruim, parece que fica esquisito, fica, sei lá, começa a minguar, sei lá, não sei explicar, mas normalmente funciona assim pra mim. Eu deixei de gostar de muita banda, deixei de ouvir muita banda, inclusive bandas que eu já não gostava, né, e tal. Eu lembrei de várias coisas aqui, né, eu não sei se eu pouco quero me aprofundar muito nisso, que eu vou acabar ficar falando dando muito bobo pra essas bandas e ficar falando de um monte de coisa aqui, mó tempão aqui, mas eu me lembrei de algumas coisinhas aqui, mas deixa pra lá, depois uma outra hora pode ser que eu fale sem precisar ficar falando, né, muito nesse pessoal, né. Assim, falando no contexto, né? Mas assim, agora eu não sei se é muito o meu foco aqui. Mas aí o texto tá aí, né? Era o foco desse programa pra mim era falar sobre o material do Ekbalan, porque eu achei muito foda essa ideia do bagulho indígena aí, das letras, né? Do coisa. E eu achei massa porque é bagulho indígena pré-colombiano, né? Antes da pré, no caso que a gente falar pré-hispânico, né? Antes da invasão dos espanhóis e portugueses aqui, né, dos europeus, né, antes da invasão dos europeus, as etnias que eles vão citar ali, a referência ali, né, algumas existem até hoje, né, não sei se todas, mas na hora que a gente for ler aí, na hora que eu for ler aí, a gente vai ver aí qual que é, mas mais focando nisso, em etnias que histórias deles, né, coisas não contaminadas pelo europeu, né? E aí, eu acho que eu não tenho mais muito a considerar aí não. Eu acho que eu vou dar uma pausa aqui, botar uns sons aí, e aí eu volto aí com o material da Ekbala. Aí na hora do material da Ekbala eu vou dar lido mais umas coisas aí antes das letras, e aí eu vou botando os sons, vou tentar botar todos os sons e as letras na sequência. Eu leio as letras. E aí eu vou botar um som aí de alguma coisa aí agora, vou ver aqui e daqui a pouco eu tô de volta. En la tele, convenza a la gente que no se revele. Le echan la culpa siempre al que no tiene. Que el pobre es pobre solo porque él quiere. Que chucha me hablan, que chucha más quieren. Ya lo tienen todo y cada día adquieren. Más plata, poderes, pantalla que quieren. Pregunto de nuevo, que chucha más quieren. Meten a lo mío en la fucking nevera. No entienden, si no roba no se genera. Le canto al que lucha, al que ve la manera. Salir adelante en contra del sistema. La UTIJ al pico ataca a cualquiera. No importa, ser niña y estaba en la acera. Vendiendo ambulante pa' hacer su moneda. Pa' parar la olla, igual la palea. No pidáis ser pasía y estar en vereda. Con cartel gritando una vía más nueva. Tampoco que vote, que así se pelea. Siempre wea mía, si estallo saquea. No defienda al super menor el paradero. Tampoco al paco, bastardo jalero. Ellos no te cuidan, ellos son los primeros. Que pegan balazo y que roban dinero. Libertad pa' mi gente, muerta el presidente. Con bonos culiaos, no ayuda de frente. Con odio en mi cara y el fuego presente. Descargo mi rabia y atento consciente. Descargo mi rabia con fuego presente. Con odio en mi cara, atento, consciente, con bonos culiao, no ayuda de frente, libertad mi gente, muerta el presidente. Aguanté mi mechera, aguanté mi mechero, y a todos quien han caído en el agujero, lo robo alta gama, explosión de cajero, bala ahí en el cráneo con pan extranjero. Me da asco escucharlo, da rabia que ellos se quieren, controlan todas las aguas que hacemos, a no dejarse estar, debemos ir por ellos, la van a pagar, lo voy a colgar del cuello. Si mañana no vuelvo, mis flightes me lloran, suenan las palmeras y la rabia se aflora. Mamita querida, esto lo hago por ti, pa' que el día mañana viva más feliz. A la pobla colores y no colores gris. Soñamos algún día, nadie ve partir. Si generamos algo lo voy a repartir. Ya la gente da caña, la vamos a partir. Libertad pa' mi gente, muerta el presidente. Con bonos culiaos, no ayuda de frente. Con odio en mi cara y el fuego presente. Descargo mi rabia y atento consciente. Descargo mi rabia con fuego presente. Con odio en mi cara, atento consciente. Con bonos culiaos, no ayuda de frente. Libertad mi gente, muerta el presidente. Yeah. Saquea y recupera lo que el empresariado te ha robado. Una vida mucho más de lo que hay pensado. Ármate y ataca el estado sin atado. Contra el piquete donde sea que esté. Colombia, Argentina, Palestina o Chile. No te rindas nunca y resítele. Saquea y recupera lo que el empresariado te ha robado. Una vida es mucho más de lo que hay pensado. Ármate y ataca el estado sin atado. Contra el piquete donde sea que esté. Colombia, Argentina, Palestina o Chile. No te rindas nunca y resístele. Contágiate del caos, con el piño siempre organizado. Quebrado, se van los milicos y los ratis. De pasar los pacos y los nazis. A todo eso no lo dejé pasar. A los caminar para atrás, aunque tengan fierro o chaleco antibala. Vamos a darle cara. Saquea y ármate. Saquea, saquea, saquea, saquea, saquea, saquea y recupera lo que el empresariado te ha robado. Una vida es mucho más de lo que hay pensado. Ármate y ataca el estado sin atado. Contra el piquete donde sea que esté. Colombia, Argentina, Palestina o Chile. No te rindan nunca y resístele. Que hay armate, soñé que a un paco maté. No sé si real así fue. No voy a decir cuándo fue o va a ser. Armate y saquea. Vamos todos a pitearnos una tienda. No te pegues, saque. Saquea los bancos y recupera. A los cuicos malditos, túmbale la tienda. Quémale el Ferrari, róbale el regalo que le dio su papi. Dale, dale, róbalo. Dale, dale, saquea. Dale, dale, róbalo. Dale, dale, recupera. Saquea y recupera lo que el empresariado te ha robado. Una vida y mucho más de lo que hay pensado. Ármate y ataca el estado sin atado. Contra el piquete donde sea que esté. Colombia, Argentina, Palestina o Chile. No te rindan nunca y resístele. Ya está robado, no ha visto mucho más de lo que hay pensado. Armate y ataca el estado sin atado. Contra el piquete donde sea que esté. Colombia, Argentina, Palestina o Chile. No le rindan nunca y resístele. Saquea, saquea y ármate. Saquea y ármate, amate. Si eres yuta, tombo, mátate. Si vienes de tres, organízate. Saquea y ármate. Saquea y ármate, amate. Si eres yuta, tombo, mátate. Si vienes de tres, organízate. Saquea y ármate. Saquea y ármate, amate. Si eres yuta, tombo, mátate. Si vienes de tres, organízate. Saquea y ármate. Saquea y ármate, amate. Saquea y ármate. Saquea y ármate, amate. Saquea y ármate. Saquea y ármate, amate. Amate, amate, ey. É que balam, que las vozes sejam vento, sejam água, sejam pedras. Este álbum está focado como um álbum conceitual, onde há uma junção de culturas indígenas americanas, resgatando suas raízes. 11 músicas que resgatam as raízes indígenas americanas através de suas letras. Cada canção é baseada em um povo ou tribo diferente do continente, inspiradas em textos, músicas ou mitos pré-colombianos. Ele inclui um zine com artigos, textos indígenas originais e história de cada tribo em que a música é baseada. As músicas se encaixam com algo como um crust obscuro e não muito rápido, falando também das pilhagens sofridas. Foi feito em CD, cassete e LP. É um álbum de unidade e colaboração entre um monte de gente e distros. E aí, então, essa daí é a introduçãozinha, né, que tem no, no, o PDF, né, ali, e aí tem um símbolozinho ali em cima ali, vermelho e branco, assim, é um fundo preto, né, o escrito Ekbalan, lá que as vozes seriam vento, seriam água e seriam pedras, e aí esse textinho que eu acabei de ler, né, em branco ali, né, e um link ali do blog, né, www.ekbalan.blogspot.com, e um e-mail ali, kaalapunk@gmail.com. E aí o símbolozinho que eu ia falar ali antes, né, ele é parece um lobo, não, um felino ali, né, com a rosto saindo dentro de um cocar, né, mas é tipo um cocar assim meio, ele tá desenhado estilo, eu não sei como é que é o estilo disso, lembra um grafismo assim, né, ali com as pontas ali do cocar, lembrando das penas, né, lembrando spikes, né, uma mistura que parece um cocá com um bracelete de spikes, assim, né, e aí tem umas penas ali, né, também, umas folhas ali, e aí umas coisas vermelhas, coisas pretas, coisas brancas ali, né, uns detalhezinhos ali, tipo de, como falei, de grafismo, assim, né, e tá escrito alguma coisa ali. É, acho que tá escrito o nome da banda, né? Alguma coisa Alan ali, né? O resto não dá pra entender, não. Pode ser. Não sei, pode ser o Ekbalan, mas tipo, num estilo ali diferente, né? Pode ser. Dá pra ver Alan, né? Então a outra parte pode ser o Ek ali, né? Mas eu não consegui. Não, tá certo, é isso. É porque é a posição que o bagulho tá ali. O E aqui, aí vem o E. Aí um tá ali preto, aí depois vem um K em vermelho, e aí depois vem o B, é que tá virado numa posição, né, circular em volta do bagulho de spike, né, tipo do que seria tipo um cocar também, né, ali aí tá Ekbalan. Agora que eu, depois, né, na verdade eu nunca tinha visto, agora que eu fui prestando atenção aqui, olhando, girando o bagulho aqui que eu vi. Mas é bem da hora mesmo o efeito que colocaram ali. E aí depois desse textinho tem ali os discos todos que eu já falei aí no início do programa, né, que lançaram, tem os logos das discos todas ali. E aí depois vem um texto introdutório ali, feito por um pessoal da Nozack Records, né, que é o cadista também, que eu já falei aí no início. Que aí eu não traduzi esse textinho aí não, e porque tava num formato, não tá em formato, tá em formato de imagem, não tá em formato editável, né, ou selecionável, né, para selecionar o texto e jogar no tradutor, porque aí ia ter que digitar tudo, depois lá traduzir, aí ia ser mó trampão, e aí eu não ia conseguir fazer esse programa agora, eu ia ter que fazer ele aos pouquinhos, tá ligado, porque ia dar mó trampão, e aí as letras e os textinhos das etnias lá, né, tem no blog, e aí deu para capturar lá e traduzir. Mas aí no final também, depois das letras, tem um outro texto maior que parece ser bem na hora, tá ligado? América Latina, as veias seguem abertas, aí, indígenas como sempre em resistência. E tem um outro também, as portas de um novo colapso, as portas de um novo colapso. La negra maleza que carcome su progresso. Breves reflexões sobre o modelo civilizatório ocidental e seu iminente colapso. São vários textinhos, na verdade, ali, ó. Afiando as flechas. Retornando é o caminho à casa. Aí tem esses textos no final, né? Nas duas ou três últimas páginas. As três. Três últimas páginas, esses textinhos. Esse PDF tem 9 páginas. 8 páginas de PDF. E aí é bem massa, eu recomendo mesmo assim, tipo, que assim, o som a primeira vez quando eu ouvi eu não gostei muito, né? Eu achei meio estranho, né? Apesar de eu gostar bastante do som crust, né? Mas como é um som mais devagar, eu achei meio estranho. Depois eu fui ouvindo, fui me acostumando, né? Eu achei bem massa. Aí, tipo, você vai vendo o encarte, acompanhando o que eu falei. Às vezes, quando você vê a ideia. Como eu falei antes aí, você vê a ideia, o bagulho vai ficando, você vê qualquer das pessoas, né, e tal, do bagulho, aí você, o bagulho vai ficando interessante, vai ficando bom, parece que o bagulho vai se transformando, né, ali junto ali, e pra mim funciona assim, né. E aí eu vou ler aqui a entrevista aqui, um trechinho da entrevista, só a primeira pergunta, que é o que vai explicar como eles fizeram o material, né. E aí é no zine, é um zine com nome esquisito, Stufali... Shawn Shine. Eu não sei, eu não achei o zine muito legal, não, achei meio bobo, né? Mas, tipo, não sei, eu gostei só da entrevista mesmo. Mas aí o zine tá aí disponível aí pra quem quiser baixar, ler, imprimir, o que quiser, né? E aí, a primeira pergunta, a entrevista é, vamos lá, é que balem. Bom, nunca faço uma entrevista por fazer, pero esta é uma das mais especiais. Ao outro lado das perguntas, temos a Rave e Ekbalan, com El Comparte, Muitas Horas de Ensaio, Furgoneta e Xistas Maus. A parte aqui da pergunta aqui, essa daí foi só a introduçãozinha da entrevista. Aí algumas palavras aí um pouquinho mais complicada de jogar o sentido, né? Mas então, aí eu vou tentar misturar aqui um portunhol aqui, né? Bem, aí é Ekbalan nasce exatamente em janeiro de 2013, depois de sacar uns quantos riffs de duvidosa qualidade musical em Vigo e saber que Mano regressava de seu periplo por terras mexicanas, seu rolê por terras mexicanas, acho que seria algo assim. Ao reencontrarmos, começamos a ensaiar, éramos guitarra e bateria e seguimos sendo. Começaram a sair sons que, igual a os riffs, seguiam sendo de duvidosa qualidade. Musicalmente, queríamos algo sempre e desfrutamos tocando. Depois de uns quantos ensaios, chegou a hora de fazermos o que fazermos com tudo isso que havíamos parido. Por gostos pessoais e afinidades de ideias entre nós dois, surgiu o fazer um disco temático em que cada canção se basearia em adaptações de textos, poesias e crenças de diferentes povos originários do continente americano, enfocando-as hacia uma crítica à nossa realidade através de suas palavras e uma espécie de homenagem às suas lutas e resistência através das nossas. A verdade não foi muito fácil, tivemos que ler e investigar bastante. Não há muita informação e, ademais, queríamos basear-nos na época pré-hispânica. Tentamos evitar qualquer ápice de contaminação por parte da cultura e religião europeia, porque a informação que queríamos era aquela que sobreviveu a séculos de silêncio e invisibilidade, e daí a dificuldade. Depois de tocada, dar sentido e modelar as letras, o significado que queríamos, e daí dirigi-las a El Branco, ao qual queríamos atacar. Pouco a pouco foi fluindo e, para nossa alegria, terminou materializando-se em LP. Que as vozes sejam vento, sejam água, sejam pedras. Em que as letras, os textos originais, os artigos, a informação que incluímos em El Centro del Disco, o qual termina por sua mensagem e reivindicação, minimizando o estritamente musical, e isso é o bonito e especial deste disco, que seu significado e intenção se relega totalmente ao musical, a segundo plano. E é isso aí, foi a primeira parte aí da entrevista. Quem tiver interesse aí, só procurar, pegar o zine aí e ler o resto da entrevista aí, parece ser bem massa, né? Eu li assim em espanhol, né? E aí essa parte aí eu achei que foi a mais fácilzinha de tentar fazer uma meia tradução aí, né? Algumas palavras aí eu saí falando, né? Com a peça de ler, né? Aí não saí falando, mas ficou meio misturado aí, mas acho que deu para entender tudo, né? E aí o resto tá aí, como eu falei. Então eu vou botar aqui o primeiro som aqui da banda aqui, né? No caso aqui, o Nuestros Caminhos do Chorotegas. E aí daqui a pouco eu volto com a letra aí e a descriçãozinha, né, da etnia lá e tal, né? E aí eu vou fazer assim, isso aí na sequência. Vou botando os sons e volto com a leitura aí da letra e do textinho que vem junto. E daqui a pouco eu volto. Nuestros caminos, Chorotegas, nós a terra, nossas mãos a vida, nossos irmãos, eles a ganância, suas armas a cruz, seus soldados. Nossos caminhos nasceram em ambas as direções, filhos de nossos passos, trilhas de nossas vidas. Deixaram-nos apenas um, o caminho da distância, por ele somos empurrados. Arrastados sem esperança de nunca mais ver o que deixamos para trás. Os Chorotegas eram um povo mesoamericano que se estabeleceu em regiões da América Central, Costa Rica, oeste da Nicarágua, litoral de Honduras, El Salvador, Chiapas e Oaxaca. A partir do século VI, um povo de guerreiros fortes e valentes que ofereceu uma resistência heróica, tanto militar quanto cultural, contra o martírio que os espanhóis infligiram à sua terra e às suas vidas. Apesar dessa resistência, grande parte da rica cultura chorotega não sobreviveu aos planos sombrios da conquista e da Inquisição espanholas. A ocupação de suas terras, o estupro de mulheres, a supressão de suas línguas nativas e a imposição de outra língua, outra religião e uma nova ordem social levaram à extinção quase total de sua língua e traços culturais. No ano 2000, sua população era de apenas 750 pessoas, que conservavam elementos de sua cultura original, mas não sua língua. Segundo Jorge Eduardo Arellano, foram os massacres das pacificações, as epidemias trazidas da Europa pelos espanhóis, as lutas de resistência porque nunca foram verdadeiramente sufocados, e os extermínios causados pelo trabalho forçado nas encomendas, nos serviços e em outras formas de escravidão que levaram essa civilização à ruína. No livro Antologia Geral da Poesia Nicaragüense, do mesmo autor e por sua vez extraído de Breve Relato da Destruição das Índias, Bartolomé de Las Casas, 1522, sobrevive parte do testemunho e do sofrimento deste povo, impiedosamente massacrado pela cruz e pela espada. Lamento de los Chorotegas. Essas são as estradas por onde íamos servir os cristãos. E embora trabalhássemos duro, voltamos depois de algum tempo para nossas casas e para nossas esposas e filhos. Mas agora vamos sem esperança de voltar, nem de vê-los novamente, nem de ter mais filhos. Cortar las raíces, Yekuana. Cortando as raízes, tornam-nos pedras perenes, superando a fragilidade com que fomos moldados. Sob Xi, sob Núñez, remodelaremos este barro maleável, quebrando as raízes que nos prendem à terra. Venceremos todas as batalhas desta guerra perdida. Avançaremos sobre esta terra denegrida. O povo Yekuana vive nos estados do Amazonas e Bolívar na Venezuela. E sua população gira em torno de 6.500 pessoas. A lenda conta que Uanad, seu deus supremo, criador da humanidade, das plantas e dos animais, nasceu do sopro de Xi, o sol. Pouco depois, Xi soprou vida em outra criança chamada Nume, a lua. Um xamã às margens do rio Paraguai narra a origem dos Yekuana desta maneira. O poema foi reproduzido por Daniel de Barandarian em sua introdução à cosmovisão dos índios Yekuana Makiritaré. Nossas raízes nos prenderam à terra. O índio Yekuana foi feito da terra. É por isso que as raízes permanecem no solo. Para sermos ágeis, devemos cortar as raízes que nos prendem à terra. Sempre que algo é feito com terra, como quando o Anad criou o Yekuana, pequenas raízes permanecem misturadas à própria terra. É por isso que devemos cortar as raízes, para que o homem possa ser um homem e não uma figura de barro como era no princípio. Transcrição das palavras do xamã Iekuana Barné e Avali em Eu Falo com Caracas, filme dirigido por Carlos Aspurua, 1978. Eu digo não, eu não aceito. Eu falo com Caracas, com seu povo, seus homens. O Anad foi minha imagem, minha origem. O Zedum, o Anad. A criação do homem existe porque eu sei que assim foi. A memória da minha origem está sempre aqui, porque tudo o que temos foi criado aqui. A origem da nossa comida, como a Managuaca e os restores de Guaiteiuama, que ainda existem e sempre existirão aqui. Em nossa terra, estas terras que falam minha língua, minha terra é esta, onde minha comunidade vive. É minha porque minha comunidade está aqui, porque minha origem, o Anad, viveu aqui, nesta terra que eu amo. Assim como vocês amam a terra de Caracas, o Anad fez gente boa da terra branca, mas também fez gente má. Eram os espanhóis, os franceses, todos esses povos vieram à terra de Caracas praticando o mal. Toda a população foi dominada por eles. Era a mesma raça que a nossa. Não tinha força para deter os brancos. Então a população de Caracas foi dizimada. As pessoas más vieram para onde moramos, onde eu moro atualmente. São os brancos maus. São os missionários estrangeiros que chamamos de Jucundu. O Anad deu a eles o ferro para fazer máquinas. Foi o que meu pai me contou. Nós, Iekuana, não temos nada disso. Então estas pessoas nos exploram porque acham que são donas de tudo. Eu digo não, não aceito, não aceito. As crenças católicas ou evangélicas, por que essas crenças vão contra a nossa vida, o nosso modo de ser? Eles querem que a gente esqueça. Eles nos dizem, não pratiquem ademe, não cantem. Eles nos dizem, não bebam iaraque. Eles nos dizem, isso não é verdade, é por isso que por todos esses motivos eu não os aceito. Eu nunca quis me tornar evangélico ou católico porque sempre quis manter minhas tradições, todos os meus costumes. Ninguém sabe como o Anad começou ou quem o criou. Eu só sei que ele existiu, que ele ainda existe. Peço segurança e proteção. Não reivindico outras terras, apenas aquelas que nos pertencem. As nascentes do rio Kunukununuma, dos rios Ventuari, Adamo e Kuntiname. Todos aqueles que falam a minha língua, digo que somos amigos. Vivemos na mesma terra, mas devemos ser respeitados para que possamos viver em harmonia com as nossas tribos. Sei que tudo isso é muito difícil de entender, já que agora nos contradizemos. Somos culpados pela presença de pessoas brancas na nossa comunidade. Sim, é isso que eu penso. Adonde iremos Nezahualcóyotl. Para onde iremos, onde a morte não existe? Viverei chorando por isso? Que seu coração seja reto, aqui ninguém viverá para sempre. Até os príncipes vieram para morrer. Os fardos funerários são queimados. Que seu coração seja reto, aqui ninguém viverá para sempre. Poema de Nezahualcóyotl. Das obras literárias de Nezahualcóyotl, 1402-1472, Texcoco, México. Pouco mais de 30 composições poéticas são preservadas em numerosas coleções de manuscritos de canções pré-hispânicas, entre elas o poema intitulado Para Onde Iremos. Os poemas de Nezahualcóyotl revelam a importância de existir em um mundo cuja compreensão ultrapassa. Através deles, ele concentra a expressão, suas angústias, visões e experiências, abrangendo uma ampla gama de temas, a natureza fugaz de tudo o que existe, a morte inevitável, a possibilidade de proferir palavras verdadeiras, a vida após a morte e o reino do desencarnado, o significado da flor e da canção, o enigma da humanidade diante do doador da vida e a possibilidade de vislumbrar algo sobre o inventor de si mesmo. Miguel León Portilla, Nezahualcóyotl, Poesia e Pensamento, 1972. Nezahualcóyotl conta para a primavera, celebra o nascimento das flores e a chegada das chuvas, e ao mesmo tempo lamenta a natureza transitória do cotidiano. Ele anseia pela persistência, além da morte, e reza para que as criaturas vivas não desapareçam. Nhe Guarani. As palavras são a alma e a alma não morre. A alma são palavras que matam o esquecimento. Aquele que silencia a palavra sufoca a sua alma. Para o povo Guarani, Nhe significa tanto palavra quanto alma. O povo Guarani, habitualmente, como habitava no passado, embora em áreas bastante reduzidas pela influência europeia, o território que corresponde ao sudoeste do Brasil, nordeste da Argentina, Paraguai, partes da Bolívia e partes do Uruguai. A autodeterminação étnica original daqueles que hoje são chamados de Guarani e Avá, que significa homem, o nome amplamente utilizado Guarani foi dado a eles pelos espanhóis ao ouvirem os gritos de guerra desse povo. Guarani, lutar contra eles. Ou outra versão afirma que o nome deriva de Guarini, que significa precisamente guerrear ou guerra. Estima-se que ainda existam centenas de milhares de Guarani, e sua língua é falada por mais de 8 milhões de pessoas. Logo após o primeiro contato entre os europeus e esse povo, surgiram conflitos, pois o tratamento dado pelos invasores aos Guaranis caracterizou-se por uma relação de dominação. Como resultado do tratamento dado aos povos indígenas, pelo menos 3 movimentos de resistência com consequências violentas foram registrados entre 1537 e 1546. Essas revoltas demonstraram a rejeição por parte dos membros dessa comunidade de serem reduzidos a meros servos e escravos durante o período colonial. A língua guarani tornou-se uma disputa entre o imperialismo castelhano e português. Assim, nesse período, o guarani tornou-se a pedra no sapato dos conquistadores, particularmente dos missionários que, após muita insistência por todos os meios, inclusive a violência para impor o espanhol, tiveram que recorrer ao guarani para subjugar fisicamente e não linguisticamente a população indígena. De fato, tiveram sucesso apenas com alguns, pois a grande maioria permaneceu na floresta, em seu habitat tradicional, o único lugar onde a liberdade era e continua sendo possível para eles. Para os guaranis, a palavra nhe-e significa tanto palavra quanto alma. Para eles, a palavra é sagrada. Eduardo Galeano, em um de seus livros, descreveu isso da seguinte maneira: os índios guarani acreditam que aqueles que mentem com palavras ou as desperdiçam são traidores da alma. Por sua vez, o professor David Galeano Oliveira, formado em língua guarani, relata uma anedota que demonstra claramente a importância das palavras para esse povo. Depois de muita insistência, sobretudo depois de conquistarmos a confiança deles, um dia nos convidaram para participar de um Nho-O-Uvuzu, ou Assembleia de Líderes. Os Emburuvicha, uma espécie de cúpula presidencial onde discutem assuntos de interesse geral. É uma reunião privada, reservada apenas para eles. Lembro-me que os líderes chegaram de muito longe, a pé, 15, 30, 50 quilômetros ou mais, para esse Nho-O-Uvuzu. No primeiro dia, uma terça-feira, sentaram-se acompanhados de suas esposas e devidamente trajados. Passaram o dia inteiro sem trocar uma única palavra, absolutamente nada. Levantaram-se apenas para comer ou para fazer suas necessidades. O dia seguinte foi igual. E no terceiro dia, por volta do meio da tarde, um deles se levantou e pronunciou apenas 3 palavras. Depois de ouvi-lo, todos se calaram. Eles se afastaram e retornaram às suas comunidades. Imagine, eles se reuniram por 3 dias apenas para ouvir 3 palavras. Palavras sagradas. Apesar de mais de 500 anos de todos os tipos de abusos e agressões violentas, a morfologia e as sintaxe da língua guarani permanecem inalteradas e incorruptíveis, resistindo a todas as tentativas de degradação e destruição que sofreu sistematicamente. O guarani continua sendo guarani. Nhamandu de Guaruari. Ekbalan, Maia. Vivendo em eterna noite, acostumados à escuridão, em silêncio as mágoas morreram e as feridas sob a pele da onça. A terra despertou em lágrimas um sol que pulsa em um coração animal. Nossa selva chorou o sangue de impérios de sombras e pele de metal. A civilização maia abrangia o território sudeste do que hoje é o México, correspondendo aos estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo e a parte leste de Chiapas, bem como a maior parte da Guatemala, Honduras, El Salvador e Belize. Suas origens remontam a 3 mil anos antes da colonização espanhola e, apesar dos esforços tanto do antigo Império Espanhol quanto dos governos atuais para apagar sua história, os maias são uma das maiores e mais notáveis civilizações que já existiram. Embora os maias tenham perdido sua habilidade como povo após a colonização, eles nunca desapareceram e muitas de suas línguas ainda são usadas diariamente pelos maias hoje, constantemente minadas pelo status oficial dos espanhóis e pela enorme máquina governamental que passou anos expropriando e manipulando a cultura maia como atração turística. Balan significa jaguar em maia e simboliza poder e proteção. Segundo a cultura maia, o sol, ao percorrer a abobada celeste, transformava-se em uma onça pintada ao anoitecer para atravessar o submundo, o mundo dos mortos, e emergir vitorioso da manhã seguinte. Portanto, a onça pintada representa um sol negro encarnado na figura do animal, cujas manchas em sua pelagem representam o firmamento e que luta contra Xibaibá, o submundo, todas as noites para brilhar por mais um dia. El ave agita sus alas, viendo libremente la distancia. Profecia. Iroqueses. Nossos ancestrais profetizaram. Monstros brancos do leste devorando a terra. A raça branca. O monstro. a profecia está próxima, que nasça uma árvore com quatro raízes, cresceremos juntos e unidos, e aqui viveremos, aqui morreremos. Haunde no Azaunene é o verdadeiro nome dos iroqueses, que significa povo da grande casa. Eles viviam ao redor dos lagos Ontário, Huron e Erie, no que hoje é o estado de Nova York, Pensilvânia, e o sul de Ontário e Quebec. Os iroqueses se formaram como tal através da união de cinco tribos: Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga e Seneca, as quais se juntaram posteriormente em 1720 os Tuscarora. Segundo a lenda, a confederação começou quando um chefe chamado Dekanawida, ou Grande Pacificador, convenceu um guerreiro chamado Ayonwenta a renunciar à violência e ao canibalismo e a evoluir em direção à paz, governo civil, justiça e a grande lei. Durante dois séculos, eles conseguiram resistir aos franceses, ingleses, holandeses e mais tarde às forças coloniais americanas. Esta canção é baseada em um de seus cânticos sobre a profecia do grande monstro branco. Profecia: há muitos invernos, nossos sábios ancestrais previram que um grande monstro de olhos brancos viria do leste e, à medida que avançasse, devoraria a terra. Esse monstro é a raça branca e a profecia está perto de se cumprir. Quando enfraquecerem, aconselharão seus filhos a plantar uma árvore com quatro raízes apontando para o norte, sul, leste e oeste, e então a viverem juntos, unidos em harmonia, reunidos sob sua sombra. Essa árvore, eu proponho, será este mesmo lugar. Aqui nos encontraremos, aqui viveremos, aqui morreremos. Morovaara Morokomua Kainan. Este é o mundo, as coisas são assim. Somos demais para um pesadelo. Este é o mundo, as coisas são assim. Palavras demais para tanto silêncio. Este é o mundo, as coisas são assim. Fogo demais para tantos desertos. Morovaara Morokomua. As comunidades Kainan estão distribuídas pelos estados venezuelanos de Anzoátegui, Sucre, Bolívar e Monagas, com uma população de aproximadamente 17 mil pessoas. Para seus membros, a morte era um feito que demonstrava bravura. Eles preferiam transcender para um outro plano espiritual a se render ao cativeiro. Rendição nunca foi uma opção. Devido à sua resistência e defesa contra ataques ao seu território e cultura, foram excluídos em 1756 das ordenanças que protegiam os povos indígenas. Os Carignan conseguiram resistir e superar na medida do possível o profundo impacto de dois eventos históricos, a conquista espanhola e a chegada do petróleo aos seus assentamentos. Estes eventos se tornaram poderosos fatores de aculturação, corroendo irreparavelmente muitos dos traços culturais originais desse povo. Esses eventos não foram incidentes isolados, eles foram e continuam sendo uma ameaça sistemática e constante que persiste há séculos. A conquista espanhola e todo o processo de imposição religiosa inerente ao regime missionário não se contentaram com o cerco e o exílio das comunidades, nem com a exploração de seus membros, forçados a mergulhar nas profundezas do mar em busca de pérolas. Mesmo no século XIX, as missões católicas continuaram a pressionar o povo Carignan para moldá-los à tradição cristã, punindo e perseguindo, por exemplo, sua prática de nudez. Em meados do século XX, a chegada das atividades petrolíferas ao território Carignan também causou estragos no modo de vida das comunidades. Seus membros gradualmente abandonaram o campo e suas tradições para se juntarem à indústria do petróleo como trabalhadores. Hoje, a exploração de hidrocarbonetos continua a ameaçar suas terras e assediar a comunidade. A busca incessante por perfuração não cessou, desconsiderando os impactos ambientais devastadores de sua atividade causa nas terras ancestrais e nos rios dessa comunidade. Apesar das mudanças significativas em suas tradições e cultura, os Carignan não perderam sua essência. Eles permanecem fiéis a si mesmos. Sua luta para preservar sua cultura original e resistir à perda de suas tradições é inegável. Sua língua tem sido a principal arma de resistência dessa comunidade contra as tendências homogeneizadoras da sociedade majoritária. Hoje é considerada uma das línguas caribenhas mais bem preservadas e mais utilizadas. Mooro comum. É a frase que os Carignan usam para concluir suas histórias transmitidas oralmente. É uma declaração que dá credibilidade aos seus testemunhos e pode ser traduzida como "Este é o mundo" ou "Assim as coisas são". No tempo de nossos ancestrais, lutávamos com armas por territórios para evitarmos sermos dominados pelos espanhóis ou outros grupos étnicos. Hoje a luta continua, mas agora é liderada pelos anciões e pelos Carignan. Lutamos para preservar nossa cultura, para garantir que as gerações mais jovens sejam criadas com a herança e o legado com os quais crescemos, disse Candelário Arai, um membro Carignan. Mooro ra vara mooro comuan. We'll be right back. Bailaremos Quechua, beberemos do crânio do invasor, usaremos seus dentes como colar, faremos flautas com seus ossos, faremos um tambor com sua pele, então dançaremos. Quechua é um etnônimo usado para se referir a diversos povos indígenas distribuídos pela Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. O nome deriva de Quechua, uma família linguística falada em grande parte da Cordilheira dos Andes e diretamente relacionada à cultura Inca. Com uma população de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, os Quechuas são hoje o maior grupo indígena entre todas as etnias que habitam o continente sul-americano. Os Quechuas são o único povo que migrou para o sul ao longo dos vales e da Cordilheira dos Andes e para o leste, em direção à floresta amazônica. Essa divergência inicial em suas rotas migratórias criou culturas e identidades quechuas distintas. Eles estiveram entre os primeiros povos conquistados pelo Império Inca. Ironicamente, o Império Inca era composto por pessoas que falavam a mesma língua quechua. Com a colonização espanhola, sua população diminuiu drasticamente, assim como aconteceu com o restante dos povos nativos, resultando na perda gradual de sua cultura ancestral. Uma das datas mais importantes da história associada a esse declínio é 16 de novembro de 1532, quando o conquistador espanhol Francisco Pizarro capturou Atahualpa, o imperador Inca. Esse golpe para os Incas foi um ponto de virada na história do Império Inca, levando a rápida expansão espanhola por toda a região, trazendo consigo doenças e trabalho forçado que acabariam por exterminar milhões de nativos. Bailaremos é baseada quase literalmente em uma canção de guerra quechua, que sobreviveu até os dias de hoje. A diferença em relação à canção original reside na mudança da palavra traidor para invasor. Essa mudança foi feita para direcionar a mensagem a um alvo mais específico e dar-lhe um significado condizente com a verdadeira luta dos povos nativos, além de eliminar qualquer traço de ambiguidade e subjetividade implícito no uso do adjetivo da canção original. Nuestras armas, Timóteo. O vento sopra veloz, a água corre veloz. A pedra que cai da montanha corre veloz. Que as vozes sejam vento, sejam água, sejam pedras. Forte é a árvore que resiste ao vento. Forte é a rocha que resiste ao rio. Forte é a neve que resiste ao sol. Que as palavras sejam árvores, sejam rochas, sejam neve. Baseada em uma canção de guerra dos Timóteos. Os Timóteos habitavam o estado de Mérida, na Venezuela, juntamente com os Cuicas. Eram os principais grupos indígenas estabelecidos nos Andes venezuelanos. Esses dois grupos compartilhavam uma língua comum e outros traços culturais relacionados, mas cada um tinha seu próprio território e identidade distinta. Os Timóteos Cuicas representavam os grupos indígenas mais avançados em território venezuelano e eram aparentados à cultura Xibixá. Em 1557 começou a conquista espanhola dos territórios habitados pelos Timóteos Cuicas, que terminou 10 anos depois com a morte de Pichave, o último rebelde. Os cronistas da época, particularmente Frei Pedro de Aguado, os retrataram como um dos grupos indígenas mais ferozes e que ofereceram a maior resistência à conquista espanhola. Após a conquista armada e violenta, o objetivo, como no resto das Américas, era o apagamento da cultura indígena por meio da imposição do modelo cultural europeu, em detrimento da identidade dos costumes originais desses povos. O cristianismo foi imposto como a única prática religiosa, o espanhol como língua oficial, a ordem monárquica e o sistema de propriedade privada da terra, sem mencionar outros aspectos da vida indígena que também sofreriam transformações irreparáveis. Para os Timóteos, a terra não era simplesmente um território delimitado e demarcado, para eles era algo mais, era a fonte da qual emanava a vida, a qual estavam ligados por um vínculo histórico, místico e espiritual que transcende o meramente legal. Além disso, os povos indígenas têm seus próprios conceitos por meio dos quais estabelecem a relação entre um espaço específico, uma história específica, sua própria cultura e uma visão de mundo particular. Rodolfo Stavenhagen. A situação dos direitos dos povos indígenas, 1991. A relação indissolúvel das comunidades indígenas com suas terras ancestrais transcendia o conceito de propriedade e produção dos espanhóis, e daí surgiu a rejeição e a resistência apresentadas por esse povo contra a usurpação de suas terras ancestrais. Para os atos de guerra, esse povo andino da Venezuela pré-hispânica costumava cantar canções. Nossas Armas é baseada em uma delas, que originalmente dizia o seguinte: o vento sopra forte, a água corre forte, a pedra que cai da montanha corre forte. Corram, guerreiros, voem contra o inimigo, corram forte, como o vento, como a água, como a pedra que corre da montanha. Forte é a árvore que resiste ao vento, forte é a rocha que resiste ao rio, forte é a neve de nossas terras altas que resiste ao sol. Lutem, guerreiros, lutem, bravos. Mostrem-se fortes, como as árvores, as rochas, como as neves das montanhas. O povo Timóteo continua a lutar pela sua identidade, tal como os 15 mil estimados pelos espanhóis em 1557, que anos após o massacre europeu de 1579 somavam apenas 5 mil. Em 2001, a sua população totalizava apenas 66 membros, que continuam a resistir em defesa de um tesouro inestimável, a sua própria cultura, herdada diretamente dos seus antepassados, que após séculos de lutas e dificuldades incessantes conseguiram manter viva. Nyamandu Jogueruari. Sangrante verbo Cuiva. Frio do machado, das gotas de chuva, dos pensamentos terríveis em nossos corações, que o mal neles enraizado morra, saudor de nós, a presa. Iniba a loucura daquele que nos persegue, daquele que nos transformou em uma palavra sangrenta, saudor, e que permaneça apenas nosso anseio de viver sem executores, sem mestres. Os Cuivas, também chamados de Uamonai, que significa nosso povo ou nossa família, eram tradicionalmente um povo nômade, nunca permanecendo em um lugar por mais de 7 dias. No entanto, na década de 1960, eles se estabeleceram permanentemente no estado de Apure, na Venezuela, tendo migrado dos llanos da Colômbia através das savanas do Capanaparo, fixando-se em 2 comunidades, Barranco e Opal e Carabalho. Uma das expressões tradicionais desse povo que conseguiu sobreviver a séculos de tortura e exclusão são seus cantos medicinais conhecidos como Ueba, baseados na magia da palavra falada. Uei significa vento, ar. Ba é um sufixo que nesse contexto significaria o vento que está dentro de mim. Canção contra dores de cabeça. Frio do machado, frio das gotas de chuva, que haja alívio. Vá embora, dor, não me incomode mais. Peixinho, mexa sua boca. Peixinho, eu canto para que você vá embora. Canção contra a loucura. Deixa essa borboleta aí. Eu canto para que você liberte todo o mal. Todo o mal que você tem em seu corpo. Vá embora, tontura. Anta, estou esfregando com a minha mão esta cabeça louca, esta cabeça tonta. Eu levo embora o seu sono, a sua tontura. Mauine Geno, árvore que eu invoco para curar o bater das asas do pavão, pensamento do seu coração, que os espinhos da planta sensível cresçam rapidamente, o bater das asas dos pássaros que começam a voar. Eu levo embora a sua loucura e só restará o sono. Ao longo de sua história, os Cuiva não estiveram imunes às constantes pressões e ameaças trazidas pela invasão espanhola e posteriormente pela hostilidade emanada diretamente da sociedade crioula majoritária, que os tornou vítimas de uma caçada sangrenta cujo nome era usado como verbo para descrevê-la, cuivear ou cuiviar. Este genocídio se estendeu pelo menos até o final do século XX, consistiu na perseguição, assassinato impiedoso de membros desse povo pelas mãos de proprietários de fazendas e proprietários rurais, pecuaristas, funcionários do governo e da prefeitura e seus visitantes das grandes cidades. Essa prática quase levou ao desaparecimento do Cuiva como povo. Essa atividade macabra chegou a se tornar uma espécie de esporte que os crioulos ensinavam a seus filhos, considerando-a um rito de passagem para a vida adulta. Como sempre, havia também uma motivação econômica. Os pecuaristas se apropriavam de vastas regiões que faziam parte do habitat desse povo indígena, forçando as comunidades a se estabelecerem em lugares inóspitos, onde os usurpadores de terras preferiam não ir. Não queremos que os não indígenas venham aqui nos dizer o que fazer. Queremos decidir como fazer as coisas e o que fazer primeiro. Queremos administrar nossos próprios assuntos. Marcelo Machá, membro da comunidade Cuiva de Barranco e Opal. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre o retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío quema, aunque el miedo muera, aunque el sol se esconda y se caiga el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Oa Ka, Shiriku Anu. Nossos mortos não morrem, eles repousam neste mundo dos vivos, na terra sem mal. Os vencidos celebram as vitórias de seus filhos. Na terra sem mal, as feridas cicatrizam com a luta de suas filhas. Na terra sem mal, eles vivem livres e selvagens. O povo Shiriku Anu surgiu nos séculos 16 e 17, a partir do encontro e miscigenação de grupos Guarani com outras etnias. Seu território, localizado entre os últimos contrafortes andinos e a planície do Chaco, é conhecido nas crônicas como a Cordilheira Shiriku Anu, uma fronteira com o Império Inca. Abrange o que hoje são o Paraguai, a Bolívia e a Argentina. O nome Shiriku Anu é a versão em espanhol da palavra Quechua, original com a qual os incas denominavam esse povo de forma desdenhosa. Existem diversas teorias sobre o significado original da palavra. Uma explicação possível é a seguinte: Shiri Fri O Wan In O, excremento, embora essa versão seja contestada, pois será uma deformação de Shiri Fri O Wan In O Ki, aqueles que morrem. A resistência implacável do povo Shiri Guan, a coroa espanhola, é notável, assim como a impotência dos conquistadores incas diante desse povo indomável de selvagens. A colonização do habitat remoto desse povo ocorreu muito tarde. No entanto, uma vez que os europeus chegaram, iniciou-se a luta pela posse da terra e a exploração a que os indígenas foram submetidos em engenhos de açúcar, plantações, oficinas e propriedades rurais. A perda gradual de suas práticas tradicionais é uma das muitas consequências negativas que os colonizadores trouxeram para suas terras e vidas. Com o resultado da exploração sistemática que sofreram, o homem branco tornou-se o Karai Poche, o homem branco mau, tirânico ou perverso. Isso levou a uma resistência que irrompeu em todos os níveis e por meio de manifestações sutis. Solidariedade com o roubo de gado, a apatia em relação ao trabalho e a rejeição dos sacramentos da igreja também contribuíram para a resistência. Essa resistência se manifestou ainda em atitudes mais virulentas, levando o reagrupamento em novas comunidades onde revitalizaram suas antigas tradições culturais. Dessa forma, os chiriguanos conseguiram manter seu ideal e regra de serem homens sem mestres. Susnik, B, chiriguanos e dimensões etnossociais. E o K é uma palavra de origem chiriguana, que significa terra sem mal, nome dado à terra de seus mortos, localizada no mesmo plano cósmico do mundo dos vivos. É a morada de seus ancestrais, um espaço acessível aos vivos, um lugar onde, sem passar pela prova da morte, se pode ir de corpo e alma. Cluster Helene, a terra sem mal, profecia Tupi-Guarani. Acredita-se que as migrações desse povo estavam interligadas e visavam a busca da terra sem mal. Em I ou K estão as pessoas que lutaram quando esses crioulos ricos quiseram tomar tudo dos homens indígenas. Queriam levar seus filhos para mantê-los como escravos, para fazê-los trabalhar de graça. O Parauipino quer dizer eles trabalhavam de graça, eram açoitados. Queriam fazê-los trabalhar sem lhes pagar um centavo, escravizando-os. Ura, Upará, Uipinho, Chupé, Umboé, Tubaé, Ire, Aindu, de EP. Esses pobres eram domados à força, era assim até pouco tempo atrás. Mas os Quereimbá se recusaram a entregar seus filhos e lutaram ao lado deles, porque se recusaram a ser punidos trabalhando de graça. Então lutaram contra os crioulos. Os crioulos tinham seu governo e o povo tinha seu chefe. Esse chefe se chamava Taikorike. Eles morreram por nós e estão em I ou K. Mamerto Flores, 1985. Destroy yours, let them empty. bandas que rolaram no programa: Ata Sex Dance, Inês Laca Laca, Kid 69, Químico, Capucha 1312, Ekbalan e Resistant Culture, uma banda dos Estados Unidos com integrantes indígenas.